拍点吃。 Subindo a gueto de um assim, se quer dançar, vem atrás de mim. Subindo a gueto de um assim, se quer dançar, vem atrás de mim. E o meu coração palpita se te vejo na avenida, a dançar no lindo Ará. E pra ficar de bem com a vida, vou cantar com alegria, pois melhor coisa não há. E quem dançou? O que dançou no ar aqui é do barão. A vontade que se tem de não parar mais. Coração a bater forte, vamos se dançar, pular, sorrir, porque sou sintonia e magia. Oh, que dançou no ar aqui é do barão. Oh, oh, oh, a vontade que se tem de não parar mais. Agora sou uma banda forte, vou curtir, dançar, pular, sorrir. Agora vamos dizer que tá gostoso. Tá aqui, tá aqui, tá gostoso. É pra levantar a poeira. Tá aqui, tá aqui, tá gostoso. É pra levantar a poeira. Cadê os bracinhos? É swing. Swing do arqueto que eu vou assim. Você quer dançar, vem atrás de mim. Quero ouvir! É swing do arqueto que eu vou assim. Diga aí! Quer dançar, vem atrás de mim. Vamos mais uma! É swing do arqueto que eu vou assim. Quero ouvir! Quer dançar, vem atrás de mim. É swing do arqueto que eu vou assim. Cadê? Agora vamos dizer que tá gostoso. Tá aqui, tá aqui, tá gostoso. É pra levantar a poeira. Tá aqui, tá aqui, tá gostoso. Vamos botar o bracinho de cima. Sai do chão comigo. É swing. Swing do arqueto que eu vou assim. Você quer dançar, vem atrás de mim. É swing do arqueto que eu vou assim. Você quer dançar, vem atrás de mim. Simbora, arqueto!